hoje o Senhor me resgatou. Já fiz muitas coisas erradas, fui caminho sem direção. Já feri quem só queria paz, carreguei mágoas no coração. Desobedeci meus pais, sem pensar no quanto chorei. Briguei por tão pouco na vida, e tantas vezes eu me afastei. Mas mesmo em meio à escuridão, ouvi tua voz me chamando então. Hoje o Senhor me resgatou, curou as feridas que o mundo deixou. Apagou meu passado com seu perdão e me deu nova vida, novo coração. Sou prova do teu grande amor que transforma o pecador. Hoje o Senhor me resgatou. Já maltratei sem motivo, fui cego sem querer enxergar. Mas tua luz brilhou no meu caminho, e agora eu só quero te adorar. Tua graça me alcançou, e meu orgulho se curvou. Hoje o Senhor me resgatou, curou as feridas que o mundo deixou. Apagou meu passado com seu perdão e me deu nova vida, novo coração. Sou prova do teu grande amor que transforma o pecador. Hoje o Senhor me resgatou. Não sou mais quem eu fui um dia. Em Cristo eu tenho nova identidade, liberto pela tua misericórdia, vivendo agora pra tua verdade. Hoje o Senhor me resgatou, do fundo do abismo ele me levantou. De braços abertos me recebeu, e hoje sou filho do Deus do céu. Sou prova do teu grande amor que transforma o pecador. Hoje o Senhor me resgatou. Hoje o Senhor me resgatou.